34, Denon Campinas. Confirme a autonomia. 3 horas e 34 minutos. 1561, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Autorizado táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 118,95, voo 1561. Bom dia. Fase 0, correção 9434, Sam Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, ou 9434, bom dia. 3455, Fase Iguaçu. 1811, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0. Via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 14, número 2 no ponto de espera. Tente vai via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1014, com número 2, eu vou 1819, bom dia. No 0, vento 110 graus, 629. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom dia, voo 1811, ponto espera da 10, pronto. Voo 1811, bom dia, autorizado ali, manteve-se no 0. Ali, manteve no 0, 811. Serenazgo, Tan 3-9-0-9-8. Serenazgo-098, complexo procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, Tan 9098, pegado bom. Salvador, bom dia, TAN 9098, a Márcia Mendes do Terra Vista 372, visual. Voo 9098, bom dia, tráfego avistado. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Informação 37 da Voo, alinhando cabeceiro no zero. Vai iniciar a rolagem. Sim, trabalhando a pista livre, TAN 9098. Voo 1561, decola aos 30, chama o controle Salvador 120, décima 8. Voo 1561, vou chamar o controle Salvador 1208, bom dia. Salvador, muito bom dia. O 1561 saída da IEL, passando 1076. Voo 1561, bom dia. Contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Ledo. Subida para 360, direto Ledo, voo 1561. Autorizado, decolar pista no zero, vento 110 graus, 05 nós. Sim, decolagem da 110 pro gol 1811. TAN 9098, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, TAN 9098. Gol 1811, decola aos 32, chama o controle Salvador em 120, décima 8. 308 com o controle agora 1819, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1819, passa 1700 na Abo Arbo. Gol 1819, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Elefa. Ao 340, vamos direto Elefa, 1819, obrigado. TAN 9098, no solo 34, nível à direita, solo Salvador 121, décima 9. Pessoal, TAN 9098, boa. 9098, ingressando ao... 098, boa, segue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, da 9098. Então, 90, mas eu estou já autorizado, mantente da Juliette. Da Juliette, tá, 90, 90. São 3601, bom dia, informação Bravo. São Paulo 360, pronto, cópia. São 3601, autorizado São Paulo, Vetor Luna 0, a ponte com a derrota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda Motiva, aciona 5034. Controle 120 decimal 8. Aprovado de voo 360 São Paulo, letra do Rogério com o plano, decola a posição Rogério com o plano direito, saída da EL, letra morte. Controle 120 decimal 8, código 5034, está 360. Está 3601, planejamento correto no 4, reporte pronto. O 1561, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, UTR 123 decimal 8. Estamos no centro Recife, 125, 1 alternando 123, 8 gol, 1561, pode ir. Por 8-3-909. Controle com 1-8-9. Chega com 1-8-9. Poderia dar presença para o ar ou tigera? Com 1-8-9, estamos no centro Recife, 2,5 decimal 0, ao termo 1-2-8 decimal 8, estamos no centro Recife, para o ar de Jesus. 1-2-6-0, 1-2-8-8, obrigado. Da companhia está parada? Mike XAI Índia, reportando o término do reboque. Bom dia, grato. XAI Índia, bom dia, frequência livre. Então, 3601, autorizado o Chibec, seu nome é até apostado. Então é o saque, então 3601. passagem? Stan 360, o seu AB é de 166, alternativa o galeão 3:40. 3601, autorizado táxi via Índia, ponto de paradão no 02, 198, sumo 95, negão 104. 1094 via Índia, ponto de paradão 0, torre 3601, autorizado a linha de colapso no 0, vento 120 graus, 629. Decolagem autorizada, pista no 0, Stan 3601. 3601, decola 56, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. Chama o controle Salvador, bom dia, está 3601. Salvador, está 3601, saída da El 4. Está 3601, contato radar, subatário nível 360, autorizado direto Leda. Sessão 360, direto Leda, está 3601. Na escuta do Mike X-Ray November, na remota 3 Lima. Mike X-Ray November. O Mike X-Ray November solicitou autorização para reboque da 3 Lima para a posição 10 do pátio principal. Exato, reboque, eu passo no teste, Mike X-Ray Lima. Tem autorizado, reportará o término Mike X-Ray November. Tan 3601, pode voar Motiva? Tan 3601, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, ao TR 123 decimal 1. Claro, por favor. 1251, ao TR 1238. 251-232, 3601, bom dia. Gil, Azul 2535, autorização Santos Dumont 340 Saint Charlie. 2535, autorizado São Paulo, via Pelo Azul 2535, Rio de Janeiro. Santos Dumont, autorizado via Pesulu 44, aldeia, após direito. Nível 340, saída da Leda Porto Seguro, primeira curva direita, transponder 5065. Aqui autorizado 340, Santos Dumont, a Pesulu 44, aldeia. Da Leda Porto Seguro, primeira curva à direita. 5065, você poderia confirmar o controle? 3035. Controle Opera 1208, levanta pro Jesus 2535. 208, chama 2535, portão 3. Informação Charlie, autorização Guarulhos. Guarulhos, autorizado, via Pesulu no zero, Tabaté, nível 320, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5043. 20, uniforme Zulu 10, Tabaté, da El, ótima, curva direita 5043, está 3171, posição 5. Reposta, posto 3171. Mas qual é o controle, é posto? 120, decimal 8. Operador, bom dia, Tené 62, segundo, informação chave, 360, Guarulhos. Segundo, bom dia, Guarulhos, autorizado. Via, eu preciso do número Tabaté, nível 360, sendo da pressão ótima. Primeira curva direita, transfondo 5071. Falado 360, conforme. Absoluto 0, Alba Israel, ótima. Primeira curva direita, funciona 5-0. Setor, posição é 06. Salvador 139098, autorização Fortaleza, informação Charlie. 9098, Fortaleza, autorizado via alto plano de fogo, 219, Bangu, Abuco, direto, nível 310, saída Borba, após Borba, vou para São Frote. Primeira curva esquerda, transponda é 5066. Cuidado nível 310, foi o que eu entendi aqui para Fortaleza, decola da 10, Borba, após frote, curva esquerda. Aperto 9 Bangu, pode direto ao Buco, conforme o plano. Então 5066, o controle 1208, porção é 8, porção 3909. Planejamento correto, reporta para o push, 909. Vai reportar, obrigado. Mike entrou em novembro informando o término de reboque na posição 1-0. Muito obrigado. Gente, bom dia. Bom dia, cara. Salvador, Azul 2535, puxa para estacionamento, portão 3. Autorizado, puxa do 2535. Táxi. Autorizado, chama táxi 2535. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca, Oscar November Romeu, Bate 3. Oscar November Romeu, salve. Oscar November Romeu, solicito autorização de reboque do Bate 3 para o Bate principal, posição número 4. Autorizado o início do reboque, reboque na nossa Airport 3. Positivo, na escuta iniciando o reboque, antes de ingressar no pátio principal, chamarei novamente. Obrigado.